1935, 63 para o sentido do Ceará. Para o sentido do Delta Yankee. Controle? Delta Yankee para descida. Vai ser 100% estabilizado. Destino 080, sinal 6141. Outros 19, decimal 35, Oxanai 63, ano 5. Oxanai 61. Campo Delta, Yankee, pronto, que é o descida. Oxanai 61, no 41, no décimo, mantém nível de voo 050. Para quanto que é o Delta Yankee autorizado? Oxanai 61, no 41, terça, para nível de voo 050. 050, 6141. Bom, 205, chama a torre? Bruno 255, torre 1, 895. 295, então. Lima Hotel, Hotel, táxi autorizado, reporte na Papá. Limitação aí, reporte na Papá, o Lima Hotel, Hotel. Bruno 255, torre. Setor 8, aguarde. Oxanai 6141, chama sinal Salvador, frequência 119.35. 193, obrigado. Possível? Gente, frequência livre, boa tarde, tem um dia bravo. Gente, pro 360, 40 milhas, azul 272. Obrigado, subindo para 170. Aciona a identificação, desça para nível de voo 070 e a chegada para MED 1. Na 3378, chamo Centro Recife, frequência 126.85. 26. Pegou Salvador, voo. Boa tarde, eu estou a 3805, cliente da informação Oscar. Golf Sierra, Papa Alfa Golf Sierra, ciente, 500 pés via litoral, reporta ingressão no farol da barra. Confirme. 4422, mantenha a terceira chegada. Controle Salvador, boa tarde, né? É 226, informação ótica. Na 6226, aciona a identificação, desça via chegada Gomed 1 para o nível de voo 080, reduza para 2509. Na 6226, já mantém 2509, desce no nível de voo 080 via Gomed 1. Azul 2788, informação de tráfego, 1 hora, 20 milhas, rumo sudoeste, passando o nível de voo 090, descida para o 060, 1 eco 1110. Gente. Abatango Sierra Hotel Yankee, informação de tráfego, 11 horas, 18 milhas, rumo ao norte, passando o nível de voo 070 em subida para 170 até 72. É, atrás, 3144, reduza para 2109, chama final Salvador, frequência 119.35. Aqui, reduz 210, 1935, 3144. 1867, chama Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 1867, pode confirmar a frequência? 1288, 1260. 1288, 260, boa tarde. Passar, passar, direto, até o meu, suba para o nível de voo 120. 120, já está rodando. Salvador de Papatango Oscar Golf Uniform. Prossiga Papatango Oscar Golf Uniform. Estabilizado, passando Duna. Tente ajuste no 0 no 3, aguarde direção de pouso. Oscar Golf Uniform. Papatango Lima Hotel Hotel, decolado 230, mantenha o eixo até 3.000 pés e chame controle 119.8. Mantenha o eixo até 3.000 e chame controle 198, boa, Lima Tatão. Lima Hotel Hotel, boa tarde. Papatango Lima Hotel Hotel, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2.000 pés após sair da mão. Mantenha a proa até 2.000 após sair da mão, Lima Hotel Hotel, transporte em peso. Thanks. 422, reduza para 2209. 626, reduza para 2209. 2209, Megabus 26. Batão oficial até o Yankee, informe velocidade de casa. 1980. Então, meu voo direto de destino. Direto de destino, vai precisar manter essa proa por mais 15 minutos, depois vou direto de destino. Ok, informa o estimado pouso. Estimado pouso é o 1810. Ok. Salvador, o 2788 azul pode aprovar para o time para essa formação? Azul 2788, mantém os desvios e aguarde a autorização do centro Recife. Ok, então em mais 3 minutos a gente tem que iniciar uma curva direita para o 025, ok? Para essa formação. Gente. Gente, na minha 315, número 2 para pouso, o tráfego precede um Charlie 208, aproximadamente 3 milhas da cabeceira, 1-0. Seu número 2, guarde a autorização. Chama final Salvador, frequência 119.3. Senai 6226, desça para nível de voo 070. Nível 070, Senai 6226. Azul 2788, após desvio direto para o Afonso. Após desvio para o Afonso direto, muito obrigado, 2788. Papatão do Cerro Hotel Yankee, chama final Salvador, frequência 119.35. 119.35, Oscar Golf Uniform, confirme a indicada? 1109. Gente. Lima Hotel Hotel, informa para o ideal destino. Para o ideal para o destino, é 317, Lima Hotel Hotel. Hotel Hotel. Informação de tráfego, 1 hora, 18 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 060 em descida. É, após nível de voo 070, está autorizado direto de destino. Só 070 direto de destino, Lima Hotel. É 226, desça para nível de voo 050, chama o sinal Salvador, frequência 119.35. 5.000 pés, 3935, Hotel Hotel, tráfego informado superado, autorizado direto destino. Direto destino, obrigado, Lima Hotel Hotel. um ajuste no 0 no 3. Manda, 141. Chegou o uniforme, sol os 35, libere na Delta, agilizando, chama o sol 121, decimal 9. 219 e agiliza, nosso chegou o uniforme. Chama a 3 no 5, reporte DA. Perfeito. Papapá, Alfa Golf Sierra, controle de Salvador. Alfa Golf Sierra, informe localização. Com vento de 1 no 00 graus, 05 nós, pouso autorizado, pista no 0. Cilindro e pouso, Chenner, Mercedes, no 5. A gente mantém a posição, tá 3805. Puxa, né? 315, sol às 3h30, libere na Fox, chame o solo no 21, décima 9. Chinem 141, autorizar pouso, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 03 nós. Libre pouso, Chinem 141. 45225, obrigado. Lima Fox, prossiga. Chinem 141, no solo às 39, libere para cima direita e chame o solo no 21, décimal 9. 219, 141, obrigado. Ah. Salvador, muito boa tarde. Tá 3144, final, visual. 4, pista livre, tá 3144, ajuste no 0 no 3. 0 no 3. Tá 3144, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 04 no mais. Se for, no 0, tá 3144. Oi, Salvador, mas boa tarde, eu sou 4422. 4422, número 2, ajuste no 0 no 3, abaixo. Agora Tatapá, Juliette Hotel Romeo, serviço radar encerrada 55 milhas noroeste do Rio de Salvador. Para informação de voo alerta, estamos dentro do Recife, frequência 1228-8, alterna 1226-0. 288-290, obrigado, papá. Azul 4422, autorizado por soma 0, vento 140 graus, 059, ajuste no 093. Lembre, pouso, azul 4422, informa uma concentração de pássaros aqui, aproximadamente 5 milhas do castelo. Ok, sente. Oi, Salvador, boa tarde, NH226, estabilizado LS-X-Ray, dá 1 a 0. NH226, boa tarde, ajuste no 093, número 2 para pouso, para precede como bando de pássaros, aproximadamente 5 milhas de estacado esteiro. Fique atento, aguarde a autorização. NH226. Tango Lima, hotel, hotel, chamo Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. Vou chamar Recife 1288, alterna 1260, Lima, hotel, hotel, obrigado. Na Fox, chamo só 1212-9. Na Fox, chama 219, obrigado, bom, boa tarde. Tango Echo. Charlie, Charlie, Alpha, India, Echo, radar terminated. 62 miles north eastbound of Salvador VOA. Contact now Aracaju approach frequency 120 decimal 3. Contact Aracaju approach 120 decimal 3. Thank you very much for all the trabalho. Papa, Papa, Golf, Sierra, controle. A Golf, Sierra, confirme a localização agora. Fala, tá no céu, até o Yank, ajuste no 093, continua a aproximação, aguarde a autorização. Golf Sierra mantém a linha do litoral, reportando através do Parque do Sul. Através do Parque do Pituaçu, Alfa Golf Sierra. Lima Fox, desça, via chegada para o Médio 1 para o nível de voo 050. Para o 050, o Lima Fox. Chené 6226, solo 45, libera a próxima direita, chama solo 21-9. Vai, libera a direita, solo 29, Chené 6226. Terra, ciente, informe, passando através de Pituaçu a 500 pés e a linha do litoral, na escuta do controle Salvador. Terra Hotel Yankee, autorizado pouso. Pistão no zero, vento 180 graus, 062 de nós. Direto de pouso para o Yankee. Salvador, passou 3-2, quando te espera do hotel, decola, tem condições de decolar na intersecção. Gente, mantém a posição, passaria 3-2. Será a posição, passou 3-2. Repórter, essa porra, não falou certo. Então, 3205, autorizado, alinhar e manter o fichinho no zero. Alinhar e manter o no zero, 3205. Torre, a posição vai ser o pastor, vai ingressar? Tá. Aguarde, o número 2, pastor, 3-2. Entra. Terra Hotel Yankee no solo 48, libere na Eco, chame solo 21-19. Eco 219, Terra Hotel Yankee. Alfa Golf Serra, mantém a linha do litoral, chame agora a Torre Salvador na frequência 198.95 para o ingresso no circuito de tráfego Salvador. Chamará a torre, está confirmando 1.895. Afirma, frequência de Salvador. Já torre. Sim, a gente encerra, bom trabalho. Alfa 3205, autorizado decolagem, custou no zero, vento 180 graus, 07 nós. Torre Salvador, uma boa tarde, aqui é o Papá Papá Alfa Golf Serra. Papá Papá Alfa Golf Serra, boa tarde, confirma a intenção. Estou se aproximando pela linha do litoral, mantendo 500 pés da GL, após o pouso, setor surf, autorizado no pátio 3, vai permanecer para almoço e reabastecer. Gente, que eu tenho estimado? De pouso? Quanto tempo o senhor vai permanecer no pátio? Que aí tem que coordenar com a estrada, ok? Ah, paciência. Uma hora em média. Gente, mantenha o setor sua, aguarde coordenação com a estrada, ok? Ok, tá aguardando o Alfa Golf Serra. Pastor 3-2, 3 aliás, manter pista na zero, vem interseção. Precisado alinhar e manter na interseção, pastor 3-2. TAM 3805, decola 251, chame controle 1119, decimal 8. 198, 3805. Controle Salvador, TAM 3805, decolado. Latam 3805, contato radar decolagem, submante nível 340 via saída Sambo 1. 340 Sambo 1, Latam 3805. Ah, firma. Estou autorizado para o freio, ok? Autorizado para o pito do setor sul, cruzando o eixo de decolagem da pista 17, prosseguindo para o pátio 3, a posição formada 1 no Lima. Reporte na final para o pátio 3. Reportará já na final, pátio 3, Alfa Golf Serra, no momento passando em Itapuã. Sim, ali pronto, pátio 3. Pastor 3-2, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, pastor 3-2. Manda para Tango, Tango Juliette Serra. Autorizado, acionamento é pós-táxi. Pastor 3-2, decolar 253, chame o controle, 1-9, decimal 8. 198, pastor 3-2. É, um cara desse em São Paulo acaba com a terminal. Gente, Alfa Golf Serra, autorizado direto pátio 3, vento 190 graus, 05 nós, fique atento a aeronaves e viaturas no solo e as torres de iluminação. Gente, direto pátio Alfa Golf Serra. Apenas confirmando a posição 1 no Lima, ok? 1 no Lima, posição Alfa Golf Serra. Exato, curso localizador, o Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, 3.000 de marcador externo, completo final, chame torno, 198, décimo 95. Lance em graça, boa tarde. Correio, papá, papá, Lima Lima Fox, boa tarde. Autorizado, curso localizador. Papá, papá, Lima Lima Fox, boa tarde, ajuste no 013, continue a aproximação, guarde a posição de pouso. Concessão e após fibra, prosseguir para 17, circulando pela direita, se possível. Gente, reporte quando pronto para cancelamento das regras. Eu cruzaria o 3205 lá na Pro de Morte agora. 3805, mantém o perfil da saída agora. Para cancelamento e circular para o 17, Lima Lima Fox. Sente, Lima Lima Fox, revestimento cancelado 855, da presente curva esquerda, base pela direita, reporte executando o final do 17. Tá, mas passarei. Mira no base, final da base para final da 17, baixado checado Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, autorizado pouso pistão 17, vento 180 graus, 062 de nós. Pouso 17, Lima Lima Fox. Vicente Alfa Golf Serra. Frequência livre, boa tarde. Azaria 2230, utilizado alinhado de boa. Questão 0, vento 180 graus, 07 nós. Além de colar 2230. Lima Lima Fox, seu solo foi aos 5-8, parte 5 ou qual o hangar? Aerostar. Aerostar, frequência livre, boa tarde. Tango, Tango, Juliette Sierra, ciente, tráfego prosseguindo para o Aerostar. Agora, após o mesmo, autorizado táxi, após Tampa Pá. Estreia decimal 8. Repetição B5, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 0, 5. CD 2230, de rodas 1700, chame controle 119, decimal 8, bom voo. Câmara 198-2230, obrigado, boa tarde. Autorizado ingresso, rebate pronta. Autorizado em grátis, vai reportar pronto, pista no 7, tempo de Julieta. O Uno para o nível de voo 180. Para o 180, está livre do restante inferior, sir? Livre das instruções. 230. Controle Salvador, boa tarde, voo 1964, informação papá. Voo 1964, contato radar. Desça e mantenha 4 mil pés, QNH 1013, chegada Bomed 1. Desça 4 mil, ajuste 1013, gol 1964. de pronto, pista 17, pista de Juliette Serra. Tango Juliette Serra, mantenha a posição. Levanta a posição, Tango Juliette Serra. Então, Kilo, Romeu, Oscar, go ahead. Alisson, Borges, Santoro, leveling 1,700 feet, abrindo Vera Cruz. QNH 1013, mantém 1,700 feet, report AB em Paris. Tango Juliette Serra, decolagem autorizada, pista 17, vento 170 graus, 079. Autorizada, decolagem, pista 17, Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra, decola 204, chame controle Salvador 119.8, bom voo. Colunação 1. 19.8. Serra, acione o código 5447, suba via Salvo 1 para o nível 430, ainda sem contato radar. Acionado 5447, Sanjo Uno, vai subir via para o nível 430, Tango Juliette Serra. Controle autoriza, desvia à direita para o pastor 32. Pastor 32 autorizado, desvia à direita após o desvio e vai direto Conde. Pode desvio direto Conde, pastor. Salvador, pode ser 2230? Possível. Utiliza possível coordenação pro direto de conquista, ideal a 259? Guarde coordenação. Muito obrigado. Tango Juliette Serra, ainda não recebo indicações do transponder, faça o cheque no equipamento. Vai fazer cheque de equipamento, Tango Juliette Serra. Boa tarde, ela foi 2760 para Ciro. Gente, na escuta para o cancelamento das regras de FR, QNH 1093 em Salvador. Reporte quando visual com o local de pouso. É, o 2230. Oba, na sua, pra você? Ok, vetoração radar para separação de tráfego, curva à esquerda, vou ir na proa 200. Pentado nesta proa por 2 minutos. esquerda 200, 2 minutos, 2230. Como tráfego 11 horas, 1,6 milhas com rumo nordeste, passando 85 e descida para 4000, bode 737. Sim, a gente tem o tráfego de pés 2230. Informo que não há tráfego a reportar nas proximidades de Feira de Santana. Tango, Tango Juliette Serra, agora em contato radar 11 milhas sul de Salvador, vigilância passando 90, aguarde transferência com Recife. Tá ciente, Tango Juliette Serra. Do 2230, agora 14 milhas, sudeste de Salvador, passando 090, reassuma a navegação na proa de Elefa, guardando para a Boa Conquista. Elefa, Boa Conquista, 2230. Voo no 964, desse mantenha 2000 pés, QNH 1093, autorizado LS, X-Ray, pista 90, reporte localizador. Ok, autorizado LS, X-Ray, destino a 2000 pés, reporte estabilizado, voo no 964. Salvador, boa tarde, Tana 3154, na informação, papá. 3154, desce e mantém nível 110 na chegada Bomed 1. 1110, Bomed 1, na 3154. Aeronave acionado 2000, 52 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 095. Na escuta do controle, Salvador? Controle Salvador, boa tarde, Gol 1885, diante da informação, papá. Gol 1885, contato radar, desse mantém o nível de voo 100, voo e bom se dá presente para a chegada bom. 100, do momento está voando a magnética 235, ele está formações. Quando possível, voa bom. Gente, desça para o zero, correspondência para o nível 100. Uma centena, Gol 1885. O 2760 no atraso, vou reportar, tem frequência livre para coordenação em pouso. De Recife, que é um passageiro passando mal, confere a informação? Não, já está tudo resolvido aqui, foi só o vômito mesmo. Excelente. Obrigado. O T3154, desça para o nível de voo 1110, informa que o controle de Salvador recebe um tráfego posição 11 horas, 15 milhas, com rumo nordeste, mantendo 95, acionado 2000, ainda sem contato com a enxorra. Quantas milhas? 1-4 milhas. É, nós não recebemos ele aqui. Está mantendo 095 e sem contrato com esse ar, ok? Nós temos, não tem quatro. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, vídeo para Charlie Hotel. Papatango, Victor Charlie Hotel, controle Salvador, prossiga. É, já de plano navio com o Centro Recife, já no ponto ideal de descida, tem o vídeo para Charlie Hotel. Plano ISR, modificação de regra da presença. Chama identificação, Vitor Thiago Teó. Parou por fila, rapaz. Acho que é... O Tote Manuel Insight, que é o Enate 103. Controle Salvador de Papatango, seu Golf Uniforme. Acho que é Golf Uniforme, contato radar, suba via, Arbo Uno. Via Arbo Uno, Oscar, Golf Uniforme. Victor Charlie Hotel, acione o código 0221. 0229, Victor Charlie Hotel, na ponto ideal de descida, senhor. Acione o código 0221, desça para 1.500 pés, QNH 1013. E reporte no travé de Veracruz, para ingresso no corredor Veracruz. O plano FR, senhor, modificação de regra da presença, Victor Charlie Hotel. E desça então para o nível de voo 050, Vitor Tcherotel. 050, Victor Charlie Hotel, qual pro de TAP? Não, Victor Charlie Hotel. Pro de TAP, aguarde o final do procedimento LSXI da 1-0. Bem, tá aguardando, seu Victor Charlie Hotel. E o meu Oxa Contact Tower on 118 decimal 95. 1895. Botagão, Kilo Romeu acha condição de realizar o 360 na verticada em Rimar? Imagino. Seu para 1.000 pés, reporte na verticada em Rimar, preparando esferas. Mil pés em Rimar, espera, Kilo Romeu. Tração para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 030, limitado pelo localizador. 030, limitado pelo local, vê se está de olho. Patatango, Tango, Juliette, Sierra, passa nível 2, 1 a 0, chama centro em 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 1251, 1238, Tango, Juliette, Sierra. 1885, continue descida para 060. 1885, 060. 1964, complete final LS, chama a torre 118, decimal 95. 1895 com a torre, gol 964, boa tarde. Na 3154, desça e mantenha o nível de voo 070. Descida autorizado nível 070 na 3154. Na 3154, em caso de necessidade de desvios, informa o controle antecipadamente para efetuar o desvio pela direita, ok? Ah, sim, senhora, por que não será necessário desvio? Gente. 64, boa tarde. Informo que a sua esquerda é um tráfego. Bravo, November 2, Tapá. O nome meu pés não interfere com a aproximação. Quando autorizado, pistola 0, vento 1, 60 graus, 07 nós. Terça proa. Skavang da Gol, final de 5 milhas, pistola 1 a 0. Patrão, tá visando com tráfego, reduzindo, quilo abraço. Amaral, temos desvio, gol 185. Se abrir minha zero, curto, se possível, quilo abraço. Desvio aeroporto, repartiu intercepção no final, na sede. Passará, quilo abraço. Zona 94, vetoração radar para sinal do procedimento LS, X-Ray. Rui na proa 045, limitado pelo localizador, desça e mantenha 4.000 pés. QNH 1013. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 2008. Descendo para 1250, a bote. A instrução seria para o 3154? 3154, Rui na proa 045, limitado pelo localizador, desça e mantenha 4.000 pés. QNH 1013. Direita 045, limite localizador, desce 4.000 pés, QNH 1013, na 3154. Patrulha gol 85, gol 2008. Gol 2008, contato radar, desça via, chegada a Bomed 1 para o nível de voo 070. Chegando via 070, gol 2008. Patrulha gol 85, na presente é possível apelo. A 885, voo e pelo, aguardando vetores para sinal LS. Mando pelo, gol no 885. Estamos autorizados, pistola 7, ventona 70 graus, 0 medo de nós. Eu vou repousando essa estrela na área. Para 4.000 pés, Vitor Tchau Hotel. 4.000 pés. Salvo QNH 1013. Pés. Gol no 885, reduz a velocidade para 220 nós, número 3 na aproximação. 2209 reduzindo, gol 985. Gol 1964, solo 07, libera direito, solo 121, decimal 9. Gol 219, gol 1964. Mira, sudoeste de Salvador, vetoração radar para evitar tráfegos na descida, curva à esquerda na proa 220. Esquerda 220, Oscar Golf Uniforme. O céu vai ultrapassar o curso do localizador. Esta prova está limitada pela magnética 120 do NDB Simbra. PS 120 de Simbra. Passaria do 2230, vai passar nível 150, chama o centro em 128.8, alterna 126.0. 28260, obrigado, 2230. 3154 desse mantenha 2000 pés, vem na H1903. Esse é atualizado 2000 pés, na 3154. 3154 para o localizador, vou na proa 055, autorizado LS XG, pistão na 0, reporte estabilizado. Direita 055 para o localizador, autorizado LS, está 3154. 4.000 pés, o Vitor Tiaratel. Mantenha 4.000, Vitor Tiaratel. Oxenair 6326, contato radar, desça e mantenha, nível de voo 080, voo e pro de Bomed, autorizado a chegada Bomed 1. 080 Bomed para Bomed 1, 6325. 885, desça e mantenha, 5.000 pés, QNH1093, vetor para sequenciamento, curva direita na proa 260. Limite magnética 120 de Simbra. Desce para 5.260, limite a 120 de Simbra, o gol 185. Vitor Charles Hotel para interceptar o localizador, curva à direita na proa 140. 140 à direita, o Vitor Charles Hotel. Pesca Golf Uniforme, está 1.9 milhas, sudoeste do VR Salvador, assuma navegação na proa de Arbor. Suba e mantenha 4.000 pés, QNH1013. Tango Oscar Golf Uniforme, controle Salvador. Afirmo, estamos voando Arbo e a sessão a 4.000 pés, Oscar Golf Uniforme. Luta Charlie Hotel, desça e mantenha 2.000 pés, QNH1013, reporte localizador. 2.000 pés, Pantanal, Matador. Controle 5, está voando na 270 devido a esta formação. Confirme que modulou para o controle. Voo no 885, voando na proa 270, está formação. 270, sente, quando na terra do desvio. Vamos dizer, terminou, pode 5 milhas é possível voar, novamente, pelo Manteira 260. Mantenha 260 aguardando vetores para a final do ELS. Pode desvio 260, gol 85. Pastor 32, controle. Escuta, 32. Pastor 32, 2 milhas para passar Conde, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju em 120 decimal 3. 203, grato, pastor 32. Gol 885, desse mantenha 4.000 pés, que ainda dá 1.0, 1.3. 4.000, 1.0, 1.3, gol 85. Voo 1885, curva à esquerda, na proa 240. Seu limite agora será o QD Mike 1900 de Simbra. Esquerda 240, QD Mike 1900 de Simbra, voo 1885. 008 vai atingir o 070. Voo 2008, desça e mantenha o nível de voo 060. Toma o tráfego. 12 horas, 17 milhas, com rumo oeste, mantendo 4.000 pés, um Charlie 208. Sim, Charlie 208, 060, 2008, tá bom. Voo 2008, reduz a velocidade para 2209. 220 agora, iniciando redução, 2208, entendeu? Tá 3154, 2 milhas para passar Simbra, complete final ILS, chame a torre 118.95. Foi saudando, tá 3154, boa tarde. 3154, Torre Salvador, 1895. Salvador, 3154, boa tarde, estabilizado de LS visual. 3154, pouso autorizado, pistão no 0, ventão no 60 grau, 089. Autorizado, pouso pistão 0, 3154. Duta Charlie Hotel, complete final ILS, solicito que mantenha a velocidade até próximo de Sintra. Bad. Estante 5, curva à esquerda na proa 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limite localizador, gol 85. Gol 85, deixe-se mantenha a 2.000 pés. Canadá 10, 13. 2.000 pés, 10, 13, gol 85. Mantenha 060, vetor para sequenciamento, voe na proa 025, limitado pelo curso do localizador. Ok, esquerda 065, limitado pelo curso do localizador, gol 008. Esquerda proa 025. Ok, esquerda 025. Voo no 885, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda na proa 140. NH1013, forma estabilizada. Esquerda 140, gol 985, forma estabilizada. Vitor Charlie Hotel, passou Duna, complete final ILS, chame a torre 1-1-8-9-5. Pede, Vitor Charlie Hotel. Papatango, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, intenções? 1-7, sua banha presente. Informa o banho da Gol, retaguarda 220 nós, agora 1 minuto para a Duna, condições de base curta para a pista 1-7, mantendo a velocidade. Firmo. Modificado agora os 2-4, base curta, pista 1-7, reporte na final, base pela direita, Vitor Charlie Hotel. Hotel. Pista para 2.000 pés, que ainda dá 1-0-1-3. É, solicitamos manter mais um pouco essa proa, senão vai ficar muito apertado aqui pra gente. Ok, então mantém a proa, desça para 2.000. Ok, podemos interceptar por aqui? Autorizado. Aqui a gente mantém 080-6327. 6326. 6326, desça e mantém o 060. 060. Autorizado, uma centena, vou mandar agora o seu voo sobre o Papatão, Guaxa, Golfo Uniforme, suba e mantenha o nível de voo 050, voo e Elefa, aguardando a ascensão. 050, voo de Elefa,